O planeta é a nossa casa. O planeta Terra está num espaço e é de muitas cores. Nota-se mais o azul e o verde. Não queremos um planeta lixo. Não queremos que o planeta mude de cor. Se eu fosse mar, pedia aos pais para apanharem os lixos que encontram quando mergulham ou fazem surf. Se eu fosse rio, queria ter água limpinha, ter plantas, muitos peixes saudáveis e tartarugas. Eu queria ser uma árvore e não queria que me cortassem, para poder dar muito ar limpo às pessoas. Temos de pôr o lixo no caixote. Algumas pessoas não o fazem. Só gosto do nosso planeta azul. Se eu fosse uma flor, não queria ser arrancada. Queria água limpa e terra cuidada, sem lixo. Não devemos estragar a terra, nem arrancar as couves que estão a crescer. As pessoas deitam garrafas, pastilhas e máscaras para o chão. Senhor, quando deixar cair uma coisa no chão, não pode deixar ficar, porque depois nós ficamos sem respiro. Não pode deitar lixo na água, porque assim não vamos conseguir beber água limpa e bebemos água estragada. Eu já vi muito lixo no chão. Só o posso apanhar de luvas. Se eu fosse uma árvore, dava maçãs aos senhores pobres, queria ser livre e deixar os animais felizes, deixava cair as maçãs para eles ficarem fortes e também as folhas para fazerem uma cama. Eu queria ser uma flor e ter água limpa. Se eu fosse importante, mandava usar sacos de papel e cartão e depois reutilizar para levar o lanche. Quando estiverem muito velhos, pode ainda fazer-se um trabalho de arte no jardim de infância ou reciclar no azul. Se eu fosse um passarinho, queria que não cortassem as árvores para não cair do ninho e não queria que escalassem as árvores nem tiros nem foguetes. Se eu fosse o planeta, chateava-me com as pessoas e girava com muita força para sacudir as pessoas e o lixo. Eu já obriguei duas pessoas a apanhar lixo do chão e a pôr no contentor. Se eu fosse uma pessoa importante, mandava recolher todo o lixo que há no chão. Se eu fosse uma folha, não parava de vigiar as árvores para não nos fazerem mal, não nos cortarem, nem deitarem fogo. Eu queria ser uma abelha para picar as pessoas que deixassem o lixo no chão. Morria, mas não me interessava. Preferia do que ver sujar o nosso planeta. Eu queria ser borboleta, para me alimentar de flores. Por isso, não devemos arrancar as flores. Eu queria ser uma zebra, para viver na floresta e ter água limpa. Eu queria ser abelha, para ir buscar pólen nas flores para fazer mel. Nós pomos lixo por todo lado, assim o planeta vai ficar castanho para sempre. Eu queria ser minhoca e escavar buracos na terra para fazer a minha casa. Eu queria ser uma borboleta, voar e ver a natureza lá do céu e pousar nas flores. Eu queria ser o arco-íris, ficar lá todos os dias e ser muito amado por todos. Eu queria ser água limpa para ser bebida pelas pessoas, animais e plantas. Eu queria ser vento. Afastava as coisas que são más para mim. Não gosto de problemas maus. Se o planeta fosse à beira do Sol, ia-se queimar. Um dia pode acontecer. Eu quero viver com a minha família no planeta limpo. Não quero que o planeta morra. Gosto do planeta como é, sem poluição nem nada. Eu queria ser um girassol e rodar virado para o sol. O planeta fica cinzento se nós fizermos muito lixo. Põe o lixo no caixote. Jardim de Infância de Santiago. Grupo 1.